3305, checa trem autorizado pouso, 170 graus, 069. Livre pouso, 3305, baixou e travou. Gol 9084, decolou 28, chame o controle, boa noite. Chamando o controle, boa. Controle Salvador é o gol 9084, saída Momo. 9084, sobe 370 na saída Momo, vigilante. 370 subindo 9084. Alinhar e manter no zero. Alinhar e manter, né? Então 3305 no Solos 30. Libere a direita via Echo ou Foxtrot. Após Alpha e mantém posição antes da Juliette. Até minha instrução para o portão 07. Afirmativo, vai liberar o Foxtrot, Alpha. Antes da Juliette, mantém e aguarda a instrução. Então 3305. Correto. Salvador, boa noite, dono 076 no TNF 3110. Boa noite, aguarde autorização de pouso, já está com o trem embaixo travado. Tudo um pouquinho. Aproximação, acuse com o trem embaixo travado, gol 1076. Queria confirmar o gol 1076? Continue a aproximação e aguarde autorização de pouso, acuse com o trem embaixo travado. Trem embaixado e travado, aguardando a autorização, agora 076. Perfeito, é um Boeing 737 da Webjet alinhando para decolagem. Autorizado, iniciar. 160 graus, 076, cheque o trem, já tinha checado, autorizado, pouso no 30 grau, 079. Trem checado, pouso autorizado, agora 076. Web 6747, decolou os 33, chama o controle, boa noite. Controle, 6747. Boa noite, objeto, 6747, Degon. 47360, sei da rua, vigilância. 360, subida ao aeroporto, 747. No solo 34, libere à direita, solo 121, corrija, mantenha a minha escuta, libere via Eco ou Delta, após Alfa, Juliette, seu portão é 02, chame antes da Juliette. Gente, na segunda, Eco Delta Alfa Juliette para o 02, chame antes da Juliette, 071. Afirmo. Então 3305, livre ingresso, portão 07. Tem ingresso 7, 3305. Gol 9084, chama agora Recife no 2545, alterno no 2685. Chamar a frequência pro 904. No 2545, alterno no 2685. 2545, 2085, boa noite, 904. Boa noite. No localizador, total. Total, chama a posição 186. 186, boa. Boa. Salvador, muito boa noite. Total 9907. Estabilizando o localizador, tem a pista vista. Avistado, cheque baixado e travado, total. Checarei. Desce para 2.000 pés na chegada bom. Ajuste 1.016. Zero no meia. Tio Bravo Alfa Tango, na vertical dos corredores visuais, reporta para descida. No 076, autorizado o ingresso, portão 02. Dado ingresso no 02, no 07. Concursal dos corredores visuais, Bravo Alfa Tango. Passe travado, total 9907. Autorizado pouso no 50 graus, 069. Isso, pouso total. Mantenha a proa de bom, filho. 35595. Total 9907 no Solos 40, libere a direita na Delta Eco, após Alfa e Kilo, parte 3. Pode manter minha escuta. Salvador, o Oxalé 6313, portão 1 para pushback esse momento. Autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamada pronto para o táxi, 6313. Tenha chegado. 6747, controle. Chama agora o centro Recife, 1288, alterna 1260. Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu ganhei um pouquinho de tempo. O Uber Oil em 5 minutos, o Uber Oil em 5 minutos, o Uber Oil em 30. Roger, I have here your flight plan, but not yet your route. Wait a minute to copy. Aero Europa 084. Okay, mesmo? Tem o seu plano, qual é o horário do RBT? Chame um pouquinho mais próximo do horário de OBT, por favor. Air Europa 084? Go ahead for Europa 084. Cancel message here to Liz to Madrid. Today, 2155. Cancel message. Could you confirm this message? Disregard the Europa 084. Corre Salvador, Oceano 6303, acionado, pronto para o táxi. PLB de 119 com 3 horas e 52 de autonomia, alterna Galeão. 3 horas e 52, Galeão, PLB. 119, 119. Gente, livre táxi, ponto de espera no zero, Oceano 6303. Livre táxi, ponto de espera da 10, 6305. Salvador, o Oceania 6313, toca uma ponte para o 10, pronto. Autorizado a linha aérea decolar, 1950 graus, 109. Livre a linha aérea decolar, 90, Oceania 6313. Papa 084, clear to Madrid, Lima Echo Mike Delta, flight level 370, via up Zulu 10, November Tango Lima VOR, then upper November 873, in tall position, flight panel road, after takeoff, left turn, UCA, and ZPAC transition, score code 5004, approach control 119.35. No 5, vai completar a chegada Bonf para 2010, ajuste 10 no meio. Ok, continuamos na proa de Bonf ou podemos atalhar um pouco aí? Eu tenho a proa de Bonf 5505. Controle Salvador, boa noite, Oceania 6224, informação alta. 6224, boa noite, via chegada MAN para 3010, 1016. Via chegada MAN 1016, 6224. Ativa, Mateu 2500, o Bravo Alfa Tango. Interceptou o localizador. E o 72 chama a torre 118, medo. 118, meia dúzia. Controle, eu autorizo o Oceania 6224 voar Donald. Salvador, boa noite, Oceania 6313, decolou na Arbor Elefa. São Rio 5972. Boa noite, cheque o trem. Machado travado. Tá do pouso no 40 graus, 05 nós. Livre pouso 5972. 313-360 na saída Arbor, transição Elefa. O transponder 5002. Ok, 360, Arbor Elefa, 5002 no transponder. Chanel 6313. Gol no 076. Ah tá, aí o destino é Guarulhos. Bravo, Alfa Tango, controle. Qual é a minha proa, tá mantendo? Mantendo 092. Solicitar em rota quando estiver em ascensão, pro 360, a mudança pro centro, ou já quer que eu coordene com o centro agora? 2, agora sim, pode ser lá. Afirmativo. Start up, start up and pushback approved. Call me ready to taxi at Europa 084. 178, desce até 3.000 pés, 1.016. Aí, TAT está autorizado, 3.178. Autorizado, TAT. Bravo, Alfa Tango, desce agora para 1.500. Bono 074. Guarulhos 400, autorizado na APA Zulu 21. Trive, direto para Patiar de Lima. Decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, Arbor eleva, após Sagaz. Controle 1-9, decimal 35, transponda 5-0 no 0. Adoro essa 6-3-1-3. 6-3-1-3. Poderia contar na Froze Sabed, está presente? Mantém escuta. Nossa escuta, obrigado. Só consegue pôr os mais 17? Segue visual, vai reportar na 17. Para 17 é o número 1. Ah, afirma tudo. Da 1 não cabe. Negativo. Só confirmando para pista 17 é o número 1. Sim. Quilo PAT 3. 11 Alfa, Quilo PAT 3. 5972. Salvador Tower, Europa 084, Instax. Tax approved, turn around April 1 via India and Alpha. Hold point, runway 10, pay attention, yellow strip. Caution, yellow strip. Approaching holding point. And maintain position at holding point at Europa 084. Okay, we turn terminal 1 via India, Alpha to runway 10, paying attention to the holding point, and then maintain position at Europa 084. Yes, because I have seen always international traffic is overpass this yellow strip on the ground, okay? Okay, thank you. Okay, thank you. Sou o vetor, vai manter presente pro limitado pelo localizador. Ok, TIP 5515, mantendo o seguinte, pro limitado pelo localizador. Pois não,